Modest Mussorgsky e a ópera russa. Programa de Carolina Silva. É uma dramatização com música na qual uma ação cénica se harmoniza com o canto das personagens intervenientes, e com acompanhamento instrumental. Uma ópera pode ter uma abertura orquestral e interlúdios, ou ter música contínua ao longo de um ato. Os atos costumam ser divididos por cenas. O canto inclui o recitativo em monólogo ou em diálogo, um tipo de emissão vocal mais próximo das inflexões do discurso falado, apoiado por um ou vários instrumentos, e a ária, uma canção entoada por uma voz solista, a partir de um texto poético cheio de expressividade e sentimento. Daphne, com música de Jacopo Peri e texto de Ottavio Rinuccini. Foi a primeira composição considerada ópera, a matriz do género tal como hoje existe. Foi escrita em 1597, sob a inspiração do grupo elitista de literatos humanistas florentinos, conhecidos como Camerata de Bardi ou Camerata Florentina. Daphne resultou da vontade de reviver a tragédia grega clássica, como parte do esforço mais amplo do período renascentista de ressuscitar as características da antiguidade. Os membros da Camerata consideravam que as partes corais das tragédias gregas foram originalmente cantadas e, possivelmente, o texto de todos os papéis. A ópera foi assim concebida como um modo de restaurar aquilo que se julgavam ser as dramatizações do passado. Yeah. por uns considerada uma ópera, por outros um oratório, Rappresentazione di anima e di corpo, com música de Emilio de Cavalieri e libreto de Agostino Mani, foi apresentada em fevereiro de 1600. Emilio de Cavalieri escreveu uma carta na qual reivindicava ser ele, e não Jacopo Peri, o verdadeiro renovador do estilo grego de representação com canto, ou seja, a ópera. La Euridice, estreada em outubro de 1600, também de Peri e Rinuccini, é a partitura rival de ópera que sobreviveu integralmente até aos dias de hoje. A primeira ópera a ser regularmente encenada em palcos foi L'Orfeo, composta para a corte de Mantua em 1607, com música de Claudio Monteverdi e libreto de Alessandro Striggio. Monteverdi retomou as tentativas dos compositores anteriores e compôs 10 óperas, das quais apenas 3 chegaram até à nossa época. Depois do aparecimento da ópera, houve ainda 3 épocas diferentes na sua história, sendo elas o período barroco, entre 1600 e 1750, o período clássico, entre 1750 e 1830, o período romântico, entre 1830 e 1900, e os desenvolvimentos no século XX. As tradições operáticas mais influentes e prolíferas foram a italiana e a alemã, seguindo-se a francesa e a inglesa. A ópera russa herdou o gosto e o contributo dos repertórios italianos, franceses e germânicos, mas, com o tempo, adquiriu uma expressão muito singular na sonoridade e nos temas. A corte e a sociedade russa desenvolveu uma preferência especial pela ópera italiana no século XVIII. Compositores deste país receberam convites para trabalhar na corte. A língua usada começou por ser o italiano. Depois, alguns libretos começaram a ser escritos em russo. Alguns compositores russos foram enviados para estudar em Itália ou usavam a linguagem musical italiana nas suas obras. Após um período de importação de óperas criadas por compositores italianos, franceses e alemães, no século XIX, o mais importante acontecimento na história deste género musical foram as duas grandes óperas de Mikhail Glinka, Uma Vida pelo Czar, estreada em 1836, e Ruslan e Lyudmila, baseada na narrativa de Alexander Pushkin, estreada em 1842. Uma Vida pelo Czar é uma composição patriótica, ambientada no século XVII, durante a invasão polaca da Rússia. Thank you. O enredo baseia-se na lenda do camponês Ivan Susanin, forçado por um grupo de invasores polacos a conduzi-lo ao esconderijo secreto do Czar. Sabendo que a intenção deles era matá-lo, Susanin conduziu o grupo para as profundezas de uma floresta da qual não seriam capazes de sair. Os polacos, furiosos, mataram o homem no local. Tendo sacrificado a sua vida pelo Czar, tornou-se um herói nacional. A ópera foi popular mesmo durante o período da União Soviética, intitulada como Ivan Susanin, e a personagem principal representada como um herói soviético. Estas duas obras inauguraram uma nova era na música russa e elevaram a ópera nacional. Incentivaram outros compositores a aventurarem-se no género, como Alexander Dargominsky, com Esmeralda, representada em 1847, Rusalka, estreada em 1856, e O Convidado de Pedra, completada por César Cui e Nikolai Rimsky-Korsakov, e estreada em 1872. Do século XIX, podemos também mencionar composições do ucraniano Semenulak Artemovsky, Alexander Serov, Anton Rubinstein, César Cui, do tcheco radicado na Rússia Eduard Napravnik, Sergei Taneyev e Anton Arensky. Mas somente as obras de Glinka, Alexander Borodin, Nikolai Rimsky-Korsakov, Modest Mussorgsky e Piotr Tchaikovsky permaneceram em programas de ópera de todo o mundo. O Príncipe Igor de Borodin, ópera completada por Nikolai Rimsky-Korsakov e Alexander Glazunov, encenada postumamente em São Petersburgo em 1890, é uma referência da ópera russa. Чем звонит? Живы будем, целы будем, сыты будем, с хлебом будем, а с умом будем и с вином. Звони, зови народ. Thank you. Muitas destas óperas inspiraram-se na tradição histórica e folclórica russa e afirmam um gosto nacionalista, contrapondo-o às inclinações autóctones por culturas estrangeiras. As numerosas óperas de Rimsky-Korsakov alternam entre dramas históricos e contos de fadas. Entre as suas melhores podem-se considerar A Dama de Pskov, estreada em 1873, Sadko, inspirada na Bilina de Sadko, estreada em 1898, e A Lenda da Cidade Invisível de Kitesh, uma obra fantasista baseada em duas lendas russas, estreada em São Petersburgo em 1907. Das suas obras mais leves, as mais conhecidas são A Donzela de Neve, estreada em 1882, e a ópera O Galo de Ouro, estreada em 1909. Esta é um exemplo de como o folclore russo se entrelaçou com a música clássica. Repleto de humor e de temas folclóricos, como muitas outras obras do compositor, foi concluída em 1908, o ano da sua morte. As óperas de Rimsky-Korsakov contribuíram significativamente para que muitos melómanos passassem a eleger a música tipicamente russa como a sua favorita. Mussorgsky projetou e compôs várias óperas, deixando-as incompletas, exceto a primeira versão de Boris Godunov. Entre elas, Kovantchina, escrita entre 1872 e 1880, narra um episódio da história russa e a sua partitura inacabada foi revista e concluída por Rimsky-Korsakov para ser estreada em 1886. A obra-prima de Mussorgsky é Boris Godunov, ópera elaborada entre 1868 e 1873, estreada em 1874. Com libreto de Mussorgsky, segundo um texto dramático de Pushkin, narra passagens da vida do czar Boris Godunov. Num clima de conspiração e mentira, surge a humanidade atormentada de Boris, arrastando consigo o sentimento de culpa pelo horrendo assassinato do pequeno Dmitri, o herdeiro do trono. Da perturbação psíquica causada pelo ato, só a morte o irá libertar. Expressa com a sua angústia a inutilidade da busca do poder. A sua amargura e infelicidade são a recompensa por o ter alcançado. O seu sofrimento é a prova que se submeteu como pessoa para reinar. Mussorgsky utiliza em Boris Godunov dois tipos de tratamento da melodia vocal. Por um lado, o elemento melódico puramente lírico. Por outro, uma declamação naturalista modelada sobre a linguagem falada que o compositor denominava ópera dialogada, na qual se dá prioridade à compressibilidade do texto. Também abundam melodias retiradas ou sugeridas pelo folclore russo, exprimindo o seu nacionalismo musical. Thank you. сын, чем занят? Это что? Чертузы вы московские, ваши царства, без края в край. Вот видишь, вот Москва, вот Новгород, а вот Казань. Молитвой теплой к угодникам Богу. Modest Petrovich Mussorgsky nasceu em 1839 na aldeia de Karevo, na divisão administrativa de Pskov, no norte da Rússia. É conhecido principalmente pela ópera Boris Godunov, pelas suas canções, a sua peça para piano Quadros de uma Exposição, de 1874, evocando o arquiteto e pintor Viktor Hartmann, e a obra orquestral Uma Noite no Monte Calvo, terminada em 1867. Mili Balakirev, César Cui, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov e Alexander Borodin formaram o Grupo dos Cinco, colaborando entre 1856 e 1870 para promover a música do país, unidos no objetivo comum de criar uma escola nacionalista de música russa. Mussorgsky era filho de um abastado proprietário rural, mas tinha sangue campesino, sendo a avó do seu pai uma serva. De acordo com o seu esboço autobiográfico, escrito em 1881, aprendeu sobre contos de fadas russos com a sua ama. Escreveu: "Esta familiaridade precoce com o espírito do povo, com o modo como viviam, deu o primeiro e maior impulso às minhas improvisações musicais." A sua mãe era uma excelente pianista e deu a Modesto Mussorgsky as primeiras aulas de piano. Aos 7 anos, conseguia tocar algumas das peças mais simples de Franz Liszt. Thank you. agosto de 1849, o pai levou-o juntamente com o seu irmão, Filaret, para São Petersburgo, onde Mussorgsky frequentou a escola Peter Paul, preparando-se para uma carreira militar. Ao mesmo tempo, ciente da predileção musical de Mussorgsky, o pai confiou os jovens a Anton Gerck, futuro professor no Conservatório de São Petersburgo. Em 1852, Mussorgsky entrou na Escola de Cadentes da Guarda. Lá, no seu primeiro ano, compôs Portensein Polka, publicado com o apoio financeiro do pai. Embora não fosse o mais trabalhador dos alunos, deu enormes provas de curiosidade intelectual. Em 1856, com o patente militar de tenente, Mussorgsky juntou-se ao Regimento da Guarda de Elite do Exército Imperial, dos mais aristocráticos da Rússia, no qual conheceu vários oficiais amantes da música que frequentavam os palcos de teatro italiano. Nesse período conheceu Alexandre Borodin, o qual viria a dar uma imagem muito vívida do compositor. O seu pequeno uniforme era limpo e justo, os pés voltados para fora, o cabelo alisado e brilhante, as unhas perfeitamente cortadas, as mãos bem cuidadas como as de um lord. As suas maneiras eram elegantes, aristocráticas. O seu discurso também, proferido com os dentes um pouco cerrados, intercalado com frases francesas bastante preciosas. Havia um toque, embora muito moderado, de afetação. A sua polidez e boas maneiras eram excepcionais. As senhoras faziam alvoroço junto dele. Sentou-se ao piano e, levantando sedutoramente as mãos, tocou com extrema doçura e graça trechos do Trovatore da Traviata e assim por diante, enquanto os ouvintes murmuravam encantador, delicioso, entre outras expressões deste tipo. Расскажи мне, нянюшка, расскажи мне, милая, про того, про Буку страшного. Как тут Бука по лесам бродил, как тут Бука в лес детей носил, и как грыз у них белые косточки, и как дети те кричали, плакали. Нянюшка, ведь за то и детей-то Бука съел. Что обидели няню старую, папу с мамой не послушали, ведь зато он съел их, нянюшка. Или вот что, расскажи мне лучше про царя с царицей, что за морем жили в терему богатом. Еще царь всю на ногу хромал, как спокнется, да гриб вырастет. У царицы-то все насморк был, как чихнет, стекла в дребезги. Знаешь, нянюшка, ты про Буку-то уж не рассказывай, бог с ним, с Букой. Расскажи мне, няня, ту смешную-то. Ах ты проказник, клубок размотал, прутки растерял, ах ты все петли спустил, чулок ведь забрызгал чернилами, в угол. В угол! Пошел в угол! Проказник! И я ничего не сделал, нянюшка. Я чулочек не трогал, нянюшка. Клубочек размотал котеночек и пруточки разбросал котеночек. А Мишенька был паенька, Мишенька был умница. А няня злая старая, няня носик-то запачканный, Миша чистенький причесанный. У няня чик-чик на боку. Няня Мишеньку обидела, напрасно в угол поставила. Миша больше не будет любить свою нянюшку. Вот что! Нянюшка, что случилось, няня Душенька? Я играл там на песочке за беседкой, где березки. Строил домик из лучиночек кленовых тех, что мне мама, сама мама нащупала. Домик уж совсем построил, домик с крышкой, настоящий домик. Глазок один чуть-чуть открыл. И что же? Послушай, нянюшка. Жук лежит, сложивший лапки кверху носиком на спинке. И уж не злится, и усами не шевелит, и не гудит уж, только крылышки дрожат. Что ж он умер или притворился? Что ж это, что же? Скажи мне, няня, жуком-то сталось. Меня ударил, а сам свалился. Что ж это с ним сталось, жуком-то? Бай-бай, тя поспи, усни, угомон тебя возьми. Тяпа, спать надо. Тя поспи, усни, тяпу бука съест, серый волк возьмет, в темный лес несет. Поспи, усни, что во сне увидишь, мне про то расскажешь. Про остров чудный, где не жнут, не сеют, где цветут и зреют груши наливные, день и ночь поют птички золотые. Thank you. Господи, помилуй папу и маму и спаси, Господи. Господи, помилуй братца Васеньку и братца Мишеньку. Господи, помилуй бабушку старенькую, пошли ты ей доброе здоровье, бабушке добренькой, бабушке старенькой, Господи. И спаси, Боже наш, тетю Катю, тетю Наташу, тетю Машу, тетю Парашу, тети Любу, Варю и Сашу, и Олю, и Таню, и Надю, дяди Петю и Колю, дяди Володю, и Гришу, и Сашу, и всех их, Господи, спаси, и помилуй, и Филю, и Ваню, и Митю, и Петю, и Дашу, Пашу, и Соню, и Дунюшку. Няня, как дальше, няня? Вишь ты, проказница какая, уж сколько раз учила. Господи, помилуй меня грешную. Господи, помилуй меня. Так, нянюшка. Хей! Хоп-хоп! Приходи играть сегодня, только не поздно. Ну ты хоп, хоп. Прощай, Вася, я в юге поехал, только вечеру непременно буду. Мы ведь рано, очень рано спать ложимся. Приходи, смотри, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Эй, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Поди, хоп. Хей-хей, поди, хей-хей, раздавлю. Ай, ай, больно, ай, ногу, ай, больно, ай, ногу. Милый мой, мой мальчик, что за горе, ну, больно плакать. Пройдет мой друг, постой-ка, встань на ножки прямо, вот так, дитя. Посмотри, какая прелесть, видишь, в кустах налево. Птичка дивная, что за перышки? Видишь? Ну что, прошло? Прошло! Я в юге съездил, мама. Теперь домой торопиться надо. Хоп-хоп, гости будут. Хоп, торопиться надо. Побежала я за зонтиком, мама, очень ведь жарко. Шарила в комоде и в столе искала. Нет, как нарочно, я в торопях в окно подбежала. Может быть, зонтик там позабыла. Вдруг вижу на окне-то кот наш матрос, забравшись на клетку, скребет. Снегир дрожит, забился в угол, пищит. Зло меня взяло, эй, брат, да птичек ты лаком. Нет, постой, попался. Вишь, ты кот. Как ни в чем не бывало, стою я, смотрю в сторонку, только глазом одним подмечаю. Странно что-то, кот спокойно в глаза мне смотрит, а сам уж лапу в клетку заносит. Только что думал схватить снегиря, а я его хлоп. Мама, какая твердая клетка, пальцем так больно, мама, мама. Вот в самых кончиках, вот тут так ноет, ноет так. Нет, каков кот, мама, а? Thank you. Durante o inverno de 1856, um camarada de regimento convidou Mussorgsky para a casa do compositor russo Alexander Dargorminsky. Numa das sessões musicais nesta residência, Mussorgsky descobriu a música de Mikhail Glinka e isso acelerou as suas inclinações russófilas. 3 anos depois, em junho de 1859, viu pela primeira vez o Kremlin de Moscovo, uma experiência que representou a sua primeira comunhão física com a história russa. Através de Dargorminsky, conheceu outro compositor, Mili Balakirev, que se tornou seu professor. Desde a morte do seu pai, em 1853, os dois irmãos Mussorgsky viram o seu mal administrado património reduzir-se substancialmente. Com a libertação dos servos, em 1861, os bens familiares desapareceram. Tendo decidido dedicar-se à música, Mussorgsky deixou o exército e, desde 1863, trabalhava como funcionário público no Ministério das Comunicações. Os seus angustiantes problemas financeiros datam dessa época, tendo de recorrer a agiotas. A sua maturidade artística foi atingida em 1866 com uma série de canções notáveis sobre gente comum, como Querida Savishna, Hopak e O Seminarista. Uma série maior apareceu no ano seguinte. Outra grande obra deste período é o poema sinfónico Uma Noite no Monte Calvo. Em 1868, atingiu o auge nos seus poderes conceptuais em composições como a primeira canção do seu incomparável Ciclo Detskaya, Quarto de Crianças, e algumas cenas da ópera O Casamento, baseada na peça de teatro de Nikolai Gogol. Боже мой, во муче государ, утвоил жор. Paris, a pedir o rom, a Em 1869, começou Boris Godunov, escrevendo o libreto a partir do drama de Alexander Pushkin. A primeira versão, concluída em dezembro de 1869, foi rejeitada pelo Comitê Consultivo dos Teatros Imperiais porque não tinha um papel de prima-donna. Em resposta, o compositor submeteu a ópera a uma revisão global e, em 1872, deu os toques finais à segunda versão, acrescentando os papéis de Marina e Rangoni, bem como vários novos episódios. A primeira produção de Boris Godunov aconteceu a 8 de fevereiro de 1874, em São Petersburgo, e foi um sucesso. Em 1865, após a morte da sua mãe, vem morar com o irmão, dividindo um pequeno apartamento com Nikolai Rimsky-Korsakov até 1872, quando este último se casou. Sozinho, Mussorgsky começou a beber em excesso, embora a composição da ópera Kovantchina talvez lhe tenha oferecido alguma distração. Mussorgsky encontrou então companhia num parente distante, Arseny Golenichev Kutuzov. Este poeta pobre de 25 anos inspirou os dois ciclos de melodias melancólicas de Mussorgsky, Sem Sol e Cantos e Danças da Morte. Naquela época, Mussorgsky era assombrado pelo espectro da morte. O falecimento de outro amigo, Victor Hartmann, motivou Mussorgsky a escrever a suíte para piano Quadros de uma Exposição, posteriormente orquestrada em 1922 pelo compositor francês Maurice Ravel. Скорей, о, тяжко мне спеть. спрашивай, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты царство попробуй. Мой наследник, как сын мой первородный, сын мой, дитя мое родное, венец тебе достался в тяжкую годину. Вокруг тебя бояр кровава, измена войска, глот и мор. Слушай, Фёдор, не веряйся напетом, бояр кровольный, зорко следи за их сношениями тайными, твою. Измену карай без пощады, без милости карай. Строго вникай, суд народный, суд нелицемерный. Стой на страже борцом за веру. хорошо. Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш. Царь! Простите, простите. О! Уж как стал царь пушкарей зевать, Thank you. Os últimos anos da vida de Mussorgsky foram dominados pelo alcoolismo e por uma solidão que se tornou ainda mais dolorosa com o casamento de Golenichev Kutuzov. O compositor começou a sua ópera, A Feira de Sorochinsky, inspirada num conto de Gogol. Como acompanhante de uma cantora envelhecida, Daria Leonova, Mussorgsky partiu uma longa temporada de concertos no sul da Rússia e na Península da Crimeia. Ao regressar, tentou ensinar numa pequena escola de música em São Petersburgo. A 24 de fevereiro de 1881, três ataques sucessivos de epilepsia alcoólica prostraram-no. Os seus amigos levaram-no para um hospital, onde durante algum tempo a sua saúde melhorou o suficiente para um dos principais artistas russos da época, Ilya Repin, e pintar um retrato. Todavia, a saúde de Mussorgsky estava irremediavelmente danificada, vindo a morrer cerca de um mês depois, logo após o seu 42º aniversário. A importância e a influência de Mussorgsky em compositores posteriores são desproporcionais à sua produção musical relativamente pequena. As 65 canções que compôs, muitas com textos seus, descrevem cenas da vida russa com grande vivacidade e perspicácia e reproduzem de forma realista as inflexões da língua russa. На бегу мучиться, его когда валится, валится. Boris Godunov e, embora menos, Kovanchina exibem a sua técnica dramática de colocar personagens claramente caracterizadas contra um pano de fundo do país e do povo. O seu poder de representação musical, as suas fortes caracterizações e a importância que ele atribui ao papel do coro fazem de Boris Godunov uma obra-prima. Do ponto de vista técnico, o uso pouco convencional da tonalidade e da harmonia, bem como o seu método de difundir, arioso e recitativo, fornecem a Boris Godunov uma grande intensidade dramática. Logo após a morte de Mussorgsky, Rimsky-Korsakov preparou as obras de Mussorgsky para publicação, purgando-as no processo daquilo que ele considerava serem as suas excentricidades harmónicas e fraquezas instrumentais. A versão de Rimsky-Korsakov é a mais conhecida, havendo uma reorquestração de Dmitri Shostakovich, datada de 1940, e uma outra de Igor Puketov, de 1997. Por volta de 1908, no entanto, após a produção de Boris Godunov, revista por Rimsky-Korsakov, na Ópera de Paris, houve uma demanda crescente pelas versões originais das obras de Mussorgsky, que foram disponibilizadas a partir de 1928, numa compilação editada por Paul Lamb. Esta edição mostrou a orquestração original, severa e económica, com harmonizações não ortodoxas, de Mussorgsky para Boris Godunov. Yeah! Вася, и вряз радости, что я продал кобылу, побежала закупать себе платы дерюх всяких. Так мы ждаем и куда и кончится. Боже, благослови. Thank you. Uma marca de destaque da literatura russa do século XIX, o realismo, está exemplificada na obra de Mussorgsky, não só ao imitar a oralidade, mas também na descrição musical. Rimsky-Korsakov referiu a ver na obra do seu amigo harmonizações absurdas, desconexas, fialdade, modulações ilógicas, soluções orquestrais mal conseguidas, embora lhe reconheça um enorme talento e uma personalidade transgressora. Piotr Ilitch Tchaikovsky reconheceu-lhe qualidades artísticas, mas considera-o um caso perdido. Afirmou que ele tinha um pensamento limitado, sem vontade de atingir a perfeição, apreciava a rudez, a falta de refinamento, a dureza, gostava de ostentar a sua iliteracia, orgulhava-se da sua ignorância. Este é o julgamento injusto de quem não compreendeu a sua genialidade. um compositor maldito que procurava na música a verdade da vida nas suas diferentes manifestações. De todos os compositores russos mencionados até agora, Tchaikovsky foi o mais internacional de todos. A língua foi um obstáculo à disseminação do repertório operático russo. Este programa teve locução de Beatriz da Luz Pereira e João Soares Santos. Realização de Carolina Silva.